Cash Rest Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Rest Zero. A opinião na boa nova. Cash Rest Zero. Com Vitor Nepas. Apoio R6 Living. Tudo de tudo. Saiba mais em r6living.pt. Muito bom dia, Vitor Neves. Bom dia. Neste olhar sobre a política, a economia e as pessoas, hoje, dentro do contexto das pessoas, vamos falar de uma história de amor. Um dia contarei como esta história de amor chegou até nós. Uma história de amor pela vida, de um pelo outro, sublinho, de um pelo outro, uma história de amor pela rádio, uma história de amor pela Rádio Boa Nova há 7 anos. Uma história de amor por Oliveira do Hospital e pela região. Falo do Zé Conde, o José Manuel Conde, e falo da Natália, a Natália Novaes. Há 7 anos que fazem parte da nossa vida e fazem a nossa vida melhor. Zé Conde, popular, alegre, a voz, o entusiasmo, o gosto por fazer, o não ser indiferente, o gostar de cantar a vida, o ser autêntico. Todos nós sabemos que o Zé Conde é socialista, é do Benfica e é da rádio e gosta de cantar. E gosta de cantar em português. A Natália, a jovem Natália, com décadas de vida, mas com um entusiasmo jovem de quem tem poucos anos e gosta de respirar a comunicação, a ligar os amigos, ao ser a mulher das mulheres, ao dizer o que vivemos, dessa forma bela e singela que só a poesia nos pode transmitir. Todos os dias temos um instante em que sentimos emoção ao pensar na história de amor. A história de amor da Natália e do Zé. No mês em que a Rádio Boa Nova faz 33 anos, não é possível escrever esta história sem escrever a letras de ouro. Estes 7 anos do Zé Conte e da Natália. Natália, Zé, deixam-me dar um abraço ao vosso amor. Bom fim de semana. Cash Rest Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Rest Zero. A opinião na boa nova. Cash Rest Zero. Com Vitor Neves. Apoio R6 Living. Tudo de tudo. Saiba mais em r6living.pt.